deixar que os fatos sejam fatos naturalmente. Ei, ha! Briba, química, briba. Onde está? Onde está? Onde está? Amenizado, aqui estamos, aqui estou eu. Abrindo minha mente, temporariamente. Pensando na vida, na morte, nos problemas e tentando resolvê-los. Meus pensamentos, eu não entendo, não compreendo. A discriminação, o preconceito de uma planta como outra qualquer. Que te faz pensar, viajar, raciocinar sem sair do lugar. Briba, o esquema, todo mundo sabe, mas vou contar, tem que puxar, prender bem, bem, e depois soltar, e depois soltar. A fumaça já subiu e se instalou no lugar. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Que bata bem, bem, em minha mente, em sua mente, em nossas mentes para viajar, refletir o som. Veja como é bom, presta atenção, se liga então. Não é só embalar, tem que viajar. Mente sem parar, para não morgar, para não morgar, pode acreditar. Parece o remédio que acabara de tomar. Um jato supersônico que acabou de se lançar com um só destino. Um só destino. A mente de qualquer indivíduo, deixando um mundo bem, bem mais bonito. Se o verde é mais verde, o azul é mais azul. Olhe para o céu, viaje nas estrelas, pois tudo fica blue. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Veja, olhe bem pro seu próprio bem. Depende de você também, não quero te ver parado, morgado, jogado, de canto de lado. Pois espero que esteja ligado, que se abusar, seus neurônios vão torrar, vão torrar, vão torrar. Tem que saber usar, tipo tirando uma onda em qualquer lugar. Eu nunca pensar, não, nunca, nem algo mais forte, porque se abraçar, estará passo a passo à procura da sua morte. Ficará certamente só desacordado, só inconsciente. Só desacordado, só inconsciente. Veja, só desacordado, só inconsciente. Só desacordado, só inconsciente. Tipo ali parado, totalmente alucinado. Um ser paranormal, fora do normal e tal. Só na fuga, com medo de si mesmo. Parece um bicho andando pelos cantos totalmente. Lá no bico do barbudo, corpo zoado, deteriorado pelas pedras que toma em sua mente. Veja só, assim não dá, não, não dá. Veja só, veja como ele está, não dá. Veja só, assim não dá, não, não dá. Veja só, você só me faz ter dó, só me faz ter dó. Se liga então, irmão, se oriente na ideia, pois se optar por esse lado, será pilantragem, uma trairagem com si próprio. Só diversas correrias, só atrás desse negócio. Por isso eu vou dar um conselho que pra mim eu acho básico. Amenize sua mente, seu aspecto ficará mais claro, mais sossegado, só tendo apenas um trabalho, respondendo a quem perguntar. Onde ela está? Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente. Onde ela está? Eu te respondo já. Onde está? Ela está? Em minha mente.